Como Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, desejo que vivam esta quadra em família e com verdadeiro e genuíno espírito de Natal. O Natal é tempo de reencontros, mas também de partilha, solidariedade e preocupação com as pessoas em situação de maior vulnerabilidade. Faço, acima de tudo, votos para que tenham um Natal com saúde, paz e esperança no futuro. Oliveira do Hospital orgulha-se de ser um concelho com uma Câmara Municipal de portas abertas e com a atenção centrada nas pessoas, que são a verdadeira essência da nossa governação autárquica. Somos uma Câmara que prima por atitudes de elevada responsabilidade social e, portanto, estamos também muito atentos aos cidadãos mais desprotegidos para que todos tenham um Natal condigno. Trabalhamos diariamente para que o ano 2024 seja um ano de grandes concretizações, continuando o caminho de modernização do nosso concelho, nas nossas aldeias, vilas e cidade. Desejo também os maiores sucessos aos trabalhadores, empreendedores e empresários que geram desenvolvimento e riqueza no nosso concelho e no nosso país. Aos funcionários da Câmara Municipal, aos nossos conterrâneos que se encontram dispersos pelo país e também pelo mundo, desejamos boas festas e um bom regresso às suas casas. Estão sempre no nosso coração. Um abraço fraterno e solidário a todos. Tenham um Natal feliz, com paz e saúde. Um bom ano de 2024. Boas realizações.